Oi, gatinho, tudo bem? Eu vou tentar gravar um áudio pra você, que eu acho que é melhor do que escrever, né? Geralmente eu escrevo e nem sempre sai 100%. E acho que é mais fácil falar assim, da cabeça pra fora, entendeu? Tudo que eu penso, acho e acredito que eu gosto de você, entendeu? Queria começar dizendo que eu te amo. E eu te amo muito, de verdade. Eu de coração não esperava que se fosse assim, sabe? Surgir do nada, como surgiu. A gente começou a conversar assim, sabe? Por amizade mesmo, jogando conversa fora. E realmente eu não esperava que acontecesse. A gente começou a conversar, acho que assim, mais frequentemente, lá no meio de agosto do ano passado, sabe? Acho que foi antes de eu viajar. Que a gente começou a conversar coisa besta e mandar um reels um pro outro, e assim a gente conversava um pouco durante o dia, quase nada. E a gente começou a conversar, e chegou setembro, e a gente manteve essa conversa. Eu viajei e a gente conversava, e aquela viagem acho que foi o momento que eu comecei a gostar de você, sabe? Assim, a gente começava a conversar toda hora. E eu sentia vontade de conversar com você, ainda não tinha certeza, sabe? Eu comentava que eu tava conversando com alguém, com meus amigos, e às vezes eu nem percebia isso, sabe? Aí depois eu comecei a esperar essas mensagens, sabe? Emocionada, barriga tremendo. Comecei a esperar que você mandasse mensagem, ou que você respondia, e a gente ficava conversando. E chegamos em outubro, né? E outubro lá a gente começou a conversar todo dia e foi onde eu me apaixonei por você. E você pode falar que eu falo muito isso, eu repito várias vezes. E eu tô tomando açaí, hein? Não deixa de ser verdade. No frio, tá muito frio aqui. Não deixa de ser verdade, sabe? Eu me apaixonei por você, acho que no dia que. Assim, foi muitas das vezes que a gente conversou, mas assim, que eu me lembro perfeitamente, foi um dia que você, a gente tava conversando de noite, acho que você tava, sei se tava testando suas faixas, ou fazendo skincare, alguma coisa assim, você tava testando sua faixa nova. Você gravou um vídeo com o efeito que você costumava usar muito, pra me mandar foto ou vídeo, e me mandou um vídeo sorrindo, e de verdade naquele momento eu não esperava que eu fosse me apaixonar tanto por você, entendeu? Dali pra cá, a gente teve muitos momentos difíceis e eu também fiz muita burrada. E o que eu quero dizer, assim, de coração sobre isso, é que eu prometi mudar e sempre tô atrás disso, entendeu? Pra não deixar errar, porque, sinceramente, eu quero que seja você, entendeu? Eu quero que todos os meus sonhos que eu tive. Você do meu lado, você junto comigo, entendeu? Você passando o final de semana aqui comigo, viajando em família, e eu a mesma coisa do seu lado, seja tudo verdade, entendeu? E manteve assim, eu sempre me apaixonando por você, entendeu? Todo dia, todo momento, entendeu? Sabe o quanto que é bom passar tempo com você, nossa. Até se for online, seja conversando, seja fazendo qualquer coisa, entendeu? Assim, nunca fui de ligar pra pessoa, assim, de fazer ligação prolongada, entendeu? E com você foi tão habitual, sabe? Aquela ligação de uma hora, parecia que eu tava do seu lado, a gente conversando. E eu realmente queria que fosse verdade. Espero que tudo isso continue acontecendo todos os dias, pro resto da minha vida, como diria você, pra toda a vida. Eu queria dizer que eu sou terminantemente apaixonado por você em cada detalhe. Você não sabe quanto que você é linda, o quanto que você é maravilhosa, entendeu? Às vezes você fala que eu tô brincando, que não confia, mas assim, não é só você que é bonita, sua personalidade. Você é extremamente inteligente, você é extremamente educada, entendeu? Eu querendo ou não, você me xinga muito no Valorante, fala muito mal de mim, entendeu? Que eu jogo muito, mas eu sei que tudo isso é brincadeira. E eu amo isso em você, sabe? Seu senso de humor, sua personalidade. Quanto que você, sempre falei isso, quanto que você é inteligente, eu invejo isso em você, sabe? Quanto que você se dedica pelas coisas que você quer. E quero que você continue sendo assim, uma pessoa maravilhosa, uma pessoa super esperta, inteligente. E espero que tudo isso continue sendo mais do meu lado, sabe? Não seria nada mal você continuar sendo do meu lado pra gente passar tudo que eu falei, sempre falei pra você, da gente sair final de semana, entendeu? Tá sempre comigo, a gente dá muita risada junto, bem próximo, e brincar, fazer skincare de casal, hein? Jogar, esse final de semana você aqui jogando, então a gente dormir sempre junto. E seja o que for, eu quero que importa, não, qualquer coisa que seja, eu quero que seja do seu lado, tá bom? Eu sei que não é dia, eu sei que a gente não é namorada, é dia dos namorados, mas espero que eu esteja passando do seu lado. E se eu te entreguei o presente, não sei quando que eu vou te entregar. Espero que você tenha gostado muito, meu amor, tá bom? De resto, as palavras que eu sempre falei e mantenho. Entendeu? Talvez depois de um tempo você percebeu que eu falei que eu gosto muito de você. Mas não foi pra manter, sabe? Que eu não ame você, que eu não gosto de você. Mas foi pra dizer que eu tava do seu lado, entendeu? Eu sabia que sem problema algum, se você não falar, mas eu te amo. Entendeu? E acho que você pode perceber isso por tantos meses que eu esperei por você e vou continuar esperando por qualquer possibilidade que seja de eu te ver, tá bom? Eu te amo muito. E é isso, minha gatinha. Um beijo, feliz dia dos namorados.